Iatatá, Iatatá, Iatatá. Esse copo saboroso você come e não me dá. Biatatá, biatatá, esse coco saboroso você come e não me dá. Biatatá, biatatá, esse coco saboroso você come e não me dá. Morena boa, morena boa, morena você veio da terra das Alagoas. A terra é boa, a terra é quente, a terra tem tanta coisa que a gente fica contente. Biatatá, biatatá, esse coco saboroso você come e não me dá. Biatatá, biatatá, esse coco saboroso você come e não me dá. Biatatá, biatatá, esse coco saboroso você come e não me dá. Biatatá, biatatá, esse coco saboroso você come e não me dá. Aqui tem sol que eu nunca vi, morena terra tem sururu e sapoti. Aqui é bom, não há melhor, o Brasil é muito grande, mas aqui ainda é maior. Biatatá, biatatá, esse coco saboroso você come e não me dá. Biatatá, biatatá, esse coco saboroso você come e não me dá. Biatatá, biatatá, biatatá, biatatá.